Sinal do Som, o rei da qualidade. Chama no PZ. E é isso, é o batidão ao vivo. É pra tocar no paredão. Errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Ela tem namorado, mas quer tá aqui do meu lado. Chama na pressão aí, ah. O cara nem sonha, ela vem me ver atrás de prazer. Olha a mãozinha pra cima aí. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre que camarinha eu deixei o seu cangote. Chama na pressão, menino. Solo batidão. Da galera. É rato, mas é gostoso. Swinguei. Ela tá me deixando. Ela tem namorado, mas quer tá aqui do meu lado. O cara nem sonha, ela vem me ver atrás de prazer. A raiva, o estresse, comigo ela esquece. Bota a mãozinha pra cima, chama o piseiro. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre que a marquinha eu deixei no seu cangote. Chama no piseiro. Piseiro do Brasil. Bom, funda não, mas é o batidão, é o nome dele, viu? Olha o swing, rapaz. Chama.